de Olimata să luăm pasul Duna. Ok, desça para 2000 pés. Curva direita, vou indo na proa 160 para interceptar o localizador. Olimata, eu vou dar uma visão com a pista solicitando possível pouso na onda 7. Não, positivo. Então, modifica as regras da presente? Sim, senhor. Ok, então prossiga direto para o final pista 17. Pode curvar à esquerda na proa 095. Chame agora a torre na frequência 118 decimal 95. Positivo, vai curvar toda a esquerda para 095 para prosseguir na final da 17 e chama a torre 118.95. Muito grato, até daqui a pouco, Zulu. É. Torre, boa noite. É para Papatango Lima, o hotel voa agora em definitivo. Lima, Hotel Zulu, prossegue visual para a pista 17. Positivo. Altímetro no 0 no 4, vento no 5, 0 graus com 0, 7 nós, reporte curto final, baixado e travado, Lima Hotel Zulu, na final do no 7. 7, reporta, Lima Hotel Zulu. Só para sua informação, já foi providenciado junto ao Infraero o apoio para passageiro também. Ótimo, muito obrigado, viu? Não, baixando travado, não no 7, o Lima Tazulu. Lima Tazulu, vento no 40 graus, com 07 nós, autorizado pouso, pista 17. Autorizado, Tazulu. Lima Hotel Zulu, no solo 23, autorizado backtrack, reporte pista livre. dia, Webjet, Whisky Juliette, Bravo. Juliette, Bravo, prossiga. É, solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 04. Reporte para ingresso no pátio principal, o Whisky Juliette Bravo confirmando reboque do pátio 3 até o gate 04. Positivo, do pátio até o pátio principal, portão 04, é dentro do pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal, o Whisky Juliette Bravo. Neto, reportarei. Afirmativo, mais uma vez foi informado a infraero o seu pouso e solicitado, reforçada aí a solicitação. O Lima Tozulu está na frequência livre, até a próxima. O êxito direto, Pilo. Whisky Juliette, Kilo, prossiga. Kilo solicita autorização de reboque pátio 3 para gate 5 do pátio principal. Confirmando a intenção, é reboque do pátio 3 até a posição 05 do pátio principal. Afirmativo. Consegue realizar essa interferência com um colega também no reboque? Afirmo. Está livre após para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Kilo. Iniciando. Whisky Juliette Bravo, autorizado ingresso no pátio principal até o portão 04. Ciente. pronto para ingressar no pátio principal. Afirmativo, isso, direct Kilo, tá livre até o portão 05. Livre até o 05. Jet, Whisky Juliette Bravo, finalizou o reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Bravo. Whisky Juliette Kilo estacionado no gate 5, obrigado e bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Kilo. Charlie Fox Drop, Zero-8, Santa Paula. Zero-1, Gulf Information, Congruence 360, the flight level that you request. That's affirmative. Alright, you copy? Yes, sir. Then 3601, clear to Congruence, flight level 360, take off from runway 10, right turn, dial departure, later transition, after later fly direct to Brady position. When you will intercept airway up Zulu 16 after according flight plan road. Scock 5010 on the frequency of the path will be 120.8 and 3601. Just confirm, after Brady, you will intercept up Zulu 16. That's correct. Read back correct, 10.08, possibly ready to push back and start up 3601. 8.8, you're about to push back and start up 3601.